Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Interweb. Hoje é 1 de Abril, dia das mentiras, e pronto, mas não, não é mentira. Nós hoje estamos mesmo dando início à nossa emissão às 9 da noite, mas estamos aqui também para lhe fazer companhia e para lhe trazer grandes músicas da mesma durante 30 minutos. Ora, à sexta-feira, já sabem então que lhe trazemos música para relaxar. Começamos com Song for Maggie, o tema de Jazz Amor, para logo depois ouvirmos Jason Tirello com When the Sun is Gone. São as duas primeiras músicas desta edição do Musicália para esta noite de sexta-feira, 1 de Abril de 2011. Be unfold, When the sun is gone, the sky turns from blue to red. When the sun is gone, silence and peace is what you get. When the sun is gone, you can relax you. When the sun is gone, you can leave all the troubles behind. Vamos seguindo agora com mais dois temas. Pobles é o tema dos Dreamscape e o tema Keto dos Bonobo. São as próximas músicas que vai o ouvinte poder escutar nesta edição de Musicália, que lhe traz música calma e serena para o princípio das suas noites de sexta-feira. Eu sou o Carlos Bonaparte e tenho um enorme prazer em estar consigo, poder fazer companhia de terça a sexta-feira entre as 20h30 e as 21h, excepcionalmente hoje, às 21h30. Vamos à música então? Tempo de ouvirmos o tema Pobles dos Dreamscape. Thank you. Vamos finalizar a emissão de hoje com JFB, um grupo que nos traz No Destination. É uma música bem calma para finalizar esta edição de hoje do Musicália, que está a ir para o ar especialmente hoje às 9 da noite. Eu, Carlos Bonaparte, vou voltar na próxima terça-feira. Desejo-lhe, entretanto, a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Interweb. Já a seguir, há mais um voo noturno na companhia de Diamantino Teixeira.